Penso pequenininho, mas trago os meus ensinos. Eu sou pequenininho, mas trago os meus ensinos. Eu canto é bem baixinho, em roda dos meninos. Eu canto é bem baixinho, em roda dos meninos. Canta, canta os meninos para todos se alegrar. Canta, canta os meninos para todos se alegrar. Que nós todos somos filhos e é preciso nós rezar. Que nós todos somos filhos e é preciso nós rezar. É de grandes a pequenos, é para todos dar valor. É de grandes a pequenos, é para todos dar valor. Que nós estamos na doutrina do nosso Pai Criador. Que nós estamos na doutrina do nosso Pai Criador.